O Ministério Público de Minas Gerais, por meio do PROCON Estadual, instaurou investigação preliminar para apurar suposta fabricação e colocação no mercado, pela Ford do Brasil, de produtos impróprios ao uso e consumo. O procedimento trata de problemas de barulho, perda de potência e falha no motor do veículo EcoSport. Segundo o PROCON, o fabricante foi notificado para informar sobre a existência de vício de fabricação no veículo e se há recall relacionado aos problemas relatados, no Brasil ou no exterior. Além disso, a Ford do Brasil deve encaminhar relatório sobre outras possíveis reclamações ou ações judiciais relativas aos mesmos problemas. Outros consumidores que tenham sido lesados também podem reclamar, por meio de formulário do PROCON MG, disponibilizado no site do Ministério Público, www.mpmg.mp.br. Na reclamação, é necessário copiar certificado de registro e licenciamento do veículo e outros documentos relacionados ao caso concreto, para constarem na investigação aberta pelo órgão de defesa do consumidor. Do Ministério Público de Minas Gerais, Marcela Mello.